e reporta pro local de pouso, Mark 7 Romeo. Tá ciente do caravan da final da Mark 7 Romeo? Tá visual mesmo? Negativo, senhor. Ainda não. O meu tá no visual com o caravan na próxima rotatória. Estimativo, mantendo a separação. Mantém separação, meu. Salvador, é o TAM 3153. TAM 3153, prossiga. Nós já entramos em contato com a empresa solicitando, não sei se pode te ajudar também. Nós estamos no 08 e está faltando um operador de Singer aqui, teria algum contato com ele? A gente não tem contato não, mas acredito que a gente vai ver a teoria e está presente, ok? Tá, ok, obrigado. Muito obrigado. Chama quando pronto. Vai chamar, obrigado. Prossiga. 28, 9, 5, 7, 7. Gratidão, tá no visual com o local de pouso. Gente, tem frequência livre, Max Filete, Romeu. Livre, Romeu, graça, bom dia. Delta. Delta 3153, batemos a bordo, 1:04, 3 horas, cumprimento de oferta, linha de vida. Cruzopaque, linha em alta, ponto de espera, 118.95, é a frequência da torre, 1:20, ótimo. Linha de saque, chama 2, ponto no ponto de espera, bom dia, bom final de semana. É para o seu também. Salvador, 3890 da Terra, remoto, por feedback de saneamento. Após a passagem de tráfego da companhia retaguarda, autorizado por funcionamento de ataque, 3890. Após a companhia autorizada, 3890. Controle Oceania 6200. É 200, desce o nível de voo 050, chegada Mare. 050, chegada Mari, autoriza a ETAP. Aguarde. Tá. Prossiga. Estacionada a posição posterior, por favor. Acionamento externo, destino ao controle por aqui. Autorizado, destino ao o 6200, pro Odidona, pro Odidona. Prodiguna 6200, muito obrigado. Número de sequenciamento, descida em high speed 6200. Ok, descida em high speed 6200. Boa, 5316, descida ao nível 060, chegada AMAN. 060 AMAN. Bom dia, prossiga. Tchau. saída, por gentileza, e a faça por quantas milhas, por favor? Táxi, eu tenho 3280. Prossiga. Para o táxi, eu tenho 3280. Pessoas a bordo, por gentileza, autonomia e alternativa. 157, alterna Natal com 35. Pessoas a bordo, por favor. 157. Cruz ao parque, em que alta, ponto de espera 118.95, altimetro marca 1020. Autorizado, táxi, Cruz ao parque. Batista, 341 na milhas afastado de Salvador, eu vou coordenar com o centro, mantendo o escudo aguarda por gentileza. Loeb, sacar 570, o pushback no PAC 3. Autoridade de comandante, Capson. Adeus, meu pé. Wod, o ajuste é o 020-6200. 2000 pés, 6200. Level 310, runway 10, via Upper Ridge 58. Fuka departure, Aracaju transition, after party journey left. It's called 5476, and surface approach 120, this is my way. Okay, flight level 310, runway 10, and 458, Fuka, Aracaju transition, left turn after departure, 5476 block, 120.8. It's correct, sir, call for pushback on that. 10-9-0. 4000 pés, ajuste no 020. Vamos para 4000, turn 2. Detalhe Mike, prepara da El Lega e Léo, parte de contra a pista que decola. Tem, prepara da El Lega e Léo, aguardando para a copa. El Lega, a porta de Léo. Tem 5316, desce para 3000 pés, o ajuste é o 020. 3000 por 20. Tá passando o quilo, tá passando o quilo. Autorizado, Serra Romeu Kilo, nível 105, restrito 1000 pés até o farol da barra, decola da 17 no corredor a pé, após decolagem, curva direita. Aciona 5475 no transponder, 1208, a frequência do controle. Correto, qual é o sensor da bola do inglês? Gente, para acionamento táxi, vai chamar a torre em 118.95, altímetro marca virgem. Tango East Charlie, vai. Autorizado, Serra Delta Charlie, Oscar, Sorocaba, 120 níveis. Decola da 107, saída da El, Leda e Belgium, Belgium procede conforme rota. Aciona 5456 no transponder 1208 controle. Pessoas a bordo. Para acionamento táxi 7895, altímetro marca 1020, tem bom voo e até a próxima. Linha, Cessânia 6200. 7200, completa final, checa o trem, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895. 513 no meio, descida para 2000, reporte estabilizado no lock. 2000, reportarei no lock. Seu controle, prossiga. Decolar, está cruzando 600 metros, é 1000. Está na parte de DCC de Manati. Possível, 1000 pés, flor de Manati, reposta livrando a zona, Mike Eco Delta. Departure turn 390, climb for level 330. Turn 390, radio contact, on departure, climb to level 330, Puka departure. Puka departure turn 390. 922, confirma a indicada que mantém na descida. 279, 922. Gente, grato. Para o táxi swap, está cargo 6570, 2 a bordo. Temos 2 horas e 50, alternando Natal. Chegar a mais. Alfa 295, obrigado, bom dia. Bom dia, até a próxima. 2223, descida ao nível de voo 070, chegada a Bonf, redução para 250 nós. 922, voa direto na flor de Duna. Voa no Duna, no 922. Dá 3153, agora com Recife, na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. Localizador 5316. Positivo, trip 5316, completa final, checa o trem, torre agora 118, decimal 95, bom pouso. 1895 agora, obrigado, boa. 5 desce para 2 mil pés na proa de Duna. Está autorizado a interceptar o LOC 6225. Duna, 2 mil, autorizado. Doutor, ligou no 922? Prossigo no 922. Treino 10 graus à esquerda por 10 milhas, depois volta a voar Duna, desvio formação. Sente o 922. Cargo 6570, cruza 2000. Bom dia, 6570, contato radar sobre o nível 370, saída FUCA. FUCA 370, ou 6570. 3890, leaving 140. Roger, 3890. A descida está autorizada até 3 mil pés, ajuste no 021. 3 mil pés, no 021, vou no 921. O azul 4298, descida reautorizada até 4 mil pés, o ajuste no 021. 4 mil pés, no 021. O passaredo 2223, descida autorizada até o nível de voo 050. Boa, 3663, desce ao nível 060, chegada bom. 060, tá bom, 3663. 3890, call now, receive center on frequency 12545, from neighbor 12685, bye bye. 12545, 12685. Passareiro 2223, reduza para 220 nós. 7, marque com Delta Livre frequência para a coordenação de tráfego até o regresso. Autorizado, Menos 25, se encontra condições visuais? Lindo, lindo, lindo. Positivo, com referência visual está autorizado a proa do externo. Ai, certo. Okay. No meio, ele deu um foco pra ti. 5309. Você vai ingressar via Alfa, quilo, parte 3. Atenta ao tráfego federal que no seu curso no parte 3, ok? A posição que eu tenho aqui do senhor é parte 3, é 03. Afirmativo, Alfa, ingressa quilo, posição 03 no parte 3, 3509. Só mantenha a cancela desse tráfego da federal, ok? Afirmativo, desde o Alfa, 3509. Obrigado. Whisky Charlie Mike, controle, prossiga. Ok, decolado, momento, cruzado 1200. Confio o transponder acionado, Charlie Mike. Ok, 5-4 no meia. seguinte, até o momento não recebo os transtornos do senhor, o uísque chá demais. Sim, é que autoriza direto o coral? Aguarde um instante. Charimai, por gentileza, acione 5456. 5456. Tá, 5456, uísque e Charimai. Gente, uísque e Charimai, sobe o nível de voo 120 na Prui Coral. 120 Coral, Charimai. Contato radar já foi estabelecido. Graças. Está livre LS, voo 922. Afirmativo, descido até 2.000 pés, livre LS é ponto estabilizado. O ajuste no momento é 10021. Voo 922, já é 6570. Na escuta 6570. Agora concentro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545-685, bom dia, obrigado. Localizador 6225. Positivo 6225, completa final, checa o trem em Torres, 1895, bom pouso. 1895. Whisky Charlie Mike. Gostaria de coordenar direto a Ruby. Gente, tentaremos a coordenação inicialmente na Prui Coral. Mike. 2 no meio, foi balizado pro 4. Posição 4, no terminal, no bate 3. Direita 220, limite ao lock. Gente, direita 220, passarei 220.